cresce todo novo. Bem sei. Depois de uma ausência assim um bocadinho comprida, cá estou eu de novo. Ainda estou a tempo para lhes desejar um bom ano 2023 para vocês todos. Tudo de bom. Saúde, essencialmente saúde. E cá estamos de novo para iniciar este ano 2023 com uma pausa musical na minha companhia. Música e boa disposição. Fiquem comigo, até já. Assim devagarinho, com música um bocadinho mais doce. Vamos começar com Eduardo Costa, Eu Duvido. Não me entende como te perder. Tenho a sensação de estar vivendo uma cena louca em filme de terror. Sinto que também está sofrendo a mesma saudade, o mesmo mal de amor. Você não me ama, eu duvido. No calor dessa cama, eu duvido. Que em seus sonhos não chamam por mim. Acredito que a paixão não morreu, acredito. Seu desejo sou eu, acredito. Toda briga de amor é assim. De ponta cabeça, não entendi como te perder. Tenho a sensação de estar vivendo uma cena louca em filme de terror. Sinto que também está sofrendo a mesma saudade, o mesmo mal de amor. Eu duvido que você não me ame. Essa cama,

Desejo. E vamos continuar com uma música que vem de me ser pedida da parte do Sr. Faria. Uma ótima noite para si, um bom ano. É para nos desejar um bom ano a nós todos, a todo o auditório, os animadores, ao Conselho de Administração e também para a família dele. E ele escolheu um novo tema do Leandro. Ora bem, espero que acerte. Espero que eu tenha tido acertado no bom título. Normalmente acho que sim. Então esta música é para si. Ensinaste-me a lutar, meu passado a pagar e hoje estou aqui. Tão perdido eu andei, feito um louco sem ninguém, mas o destino trouxe-te a mim. De olhar nem vem ter sol, e a minha dor se acalmou. E a ti eu me entreguei, e agora eu já sei a razão de tu estares aqui. See you. tem a razão de tu estares aqui. Tenha sido esta música. E vamos continuar com mais um pouco de música. Vamos ouvir três títulos. Como vocês já devem ter visto no Facebook, nós temos partilhado justamente a agenda dos bailes e das animações que vai haver em 2023. E vocês vão ter o prazer de ouvir justamente este ano os Toque e Dança, Jorge Gueiro, também sempre o Capa Negra, de novo num baile. Portanto, vamos ter no 22 de janeiro a Galete para os Aderentes, pensem nisso, é uma boa coisa, por 20 euros por ano. Vocês, faz-lhes prazer e ao mesmo tempo estão a ajudar a rádio, e podem ter a certeza que é uma grande ajuda para a rádio. E depois vocês também vão ter no 11 de fevereiro o grande baile Des Amoureux. Bom, toda a gente sabe que este é um grande baile, né? O baile Des Amoureux, meu Deus! Toda a gente gosta de ir a esse baile. E nesse dia vai ser, portanto, no 11 de fevereiro, vai ser o Estoque e Dança e o grupo 25 de Abril. No 22 de Abril vai haver o baile do baile de Zuyi. Olha, estava à procura como é que se diz em português. Já está. Eu estava-me a dizer que ia fazer erro, já tempo que eu cá não venho, pronto, já começa, já foi o primeiro. Mas vocês vão ver ao Facebook, vocês têm lá a agenda toda, todos o programa está lá escrito e podem ter a certeza que vai ser com muito gosto que nós vamos recebê-los durante este ano novo de 2023 na vossa companhia, na companhia de toda a gente, para podermos passar um bom momento juntos. E justamente vamos começar por ouvir o Jorge Guerreiro. Vou alugar um quarto. Ora bem, se a música quiser vir. Eu quero os bracinhos girando no ar, eu só quero alegria, vamos todos cantar. Prontos, não quero vir esta. Vamos começar pelo Capa Negra. Sei que vão gostar da nova dança. Todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço, que ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa até o amanhecer. Agora só vos resta começar a mexer. Com as mãos no ar, da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço, ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa até o amanhecer. Agora só vos resta começar a mexer. Vamos. partir de hoje chego às duas, três ou quatro. Vou alugar um quarto, vou alugar um quarto. Pois meu amor, viver assim eu já estou farto. Vou alugar um quarto, vou alugar um quarto. Desesperado, sem saber o que fazer. Ela controla tudo, mas eu amo essa mulher. Sou um prisioneiro, não estou a aguentar. Vai ser esta noite que tudo vai mudar. Quando sair do trabalho, vou beber para esquecer. Ganha coragem, escrever a mensagem. Meu amor, preciso de chego em casa e são perguntas sem fim. Ela é tão ciumenta, mas nunca tem razão. Tudo o que eu faço precisa explicação. Quando sair do trabalho, vou beber para esquecer. Ganha coragem, escrever a mensagem. Meu amor, preciso te dizer. A partir de hoje chego às duas, três ou quatro. É Jorge Guerreiro, vou alugar um quarto, que vai estar connosco no 22 de Abril com o grupo Capa Negra. E agora vamos ouvir os Toque e Dança. Viva a volta a Portugal. Os Toque e Dança vão estar connosco no 11 de Fevereiro na sala de Montição em Saint-Jean-Blanc, e também vão ter o prazer de ouvir a Carmen Leal nesse dia, que nos vem fazer uma homenagem à Linda de Sousa, que eu vos vou fazer ouvir depois da Toque e Dança. Meto-vos um tema de Carmen Leal. Não há prova mais bonita, sempre cheia de emoção. Faça chuva, faça sol, nada para o pelotão. Faça chuva, faça sol, nada para o pelotão. Vamos lá todos à volta, toda a gente a pedalar. Pega na bicicleta que a festa vai começar. Vamos lá todos à volta, toda a gente a pedalar. Para ganhar a Maria Lima. Que nos toca e que nos move o coração. Vamos passar para outro tema. Teve o Jerome que me ligou e esta música vai para ti. Ele pediu uma música, o Cris Ribeiro com o Jorge Ferreira, filha dela, para a mãe, para nós todos, para todo o auditório e também para mim. Muito obrigada, Jerome. Ótima noite para vocês. O presente que a vida te deu. Ai, ai, ai, teu e será sempre teu.

en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Almeida, desejos, e vamos continuar com Marisa, Fado em Mim, e esta música é para a menina Rosa. Rosa, anda lá, boas melhoras, ótimas melhoras, e põe-te depressa de pé para voltares para nós. Um beijinho grande e vamos ouvir Marisa, Fado em Mim, com o tema Chuva. As coisas vulgares que há na vida não deixam saudade. Só as lembranças que doem ou fazem sorrir. Há gente que fica na história, na história da gente. E outras de quem nem o nome lembramos ouvir. São emoções que dão

joindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. Vira! Porque eu renasci.

Contactez le 02 38 43 48 00. Sei que estou a viciar.

cabeçuda. Vou te abraçar, vou te beijar, vou te levar pras nuvens. É loucura de amor. Eu sou força total do sexo campeão. Bora fazer. Tira o pé, eu chamo o cordãozão. Vai, vai, vai. Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu. En couleur. En couleur. Yeah. adhérents de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Foram estas 2 horas de música e mais música. Espero que tenha sido do vosso agrado mais uma vez. Um bom ano para vocês todos. Até para a semana. Um forte abraço e beijocas. Boa tarde, são 7 horas no continente e na Madeira, são 6 nos Açores. São 34 perguntas para entrar no governo. Os futuros candidatos vão ser obrigados a responder a um questionário que será enviado ao Presidente da República. O mecanismo de escrutínio foi aprovado hoje em Conselho de Ministros. Demitiu-se um assessor do gabinete do Primeiro-Ministro. Pedro Ribeiro pediu para sair no início da semana, depois de ter sido condenado num processo judicial. Sendo que não tem condições, a poucos dias de entrar ao trabalho, a antiga secretária de Estado do Turismo decidiu recusar o cargo na empresa que terá recebido benefícios fiscais quando Rita Marques estava no governo. Amanhã o dia vai ser de sol na região sul, mas mais fresco. No norte e centro há promessa de chuva, sobretudo no Minho e Douro Litoral. Nos Açores, dia cinzento também, com chuva pontualmente forte nas ilhas do Grupo Ocidental. E na Madeira, dia cinzento, mas sem chuva. Agora estamos com 11 graus no Porto, 12 em Lisboa, 14 em Faro. Nas ilhas estão 16 em Ponta Delgada e 17 no Funchal. Edição das 7 com Nuno Rodrigues. Quem for escolhido para exercer funções no governo vai ser obrigado a responder a um questionário com 34 perguntas sobre potenciais conflitos de interesses e eventuais responsabilidades penais. O documento será entregue pelo governo ao Presidente da República antes da nomeação oficial. Depois das polémicas dos últimos meses, o novo mecanismo de escrutínio João Alexandre, prometido pelo Primeiro-Ministro, foi aprovado hoje em Conselho de Ministros. Com explicações da Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, vai tratar-se de um conjunto de 34 questões que, diz a Ministra da Presidência, procuram olhar para diferentes dimensões do indigitado, do nome escolhido para integrar o Governo, por exemplo, como Ministro ou Secretário de Estado. O Governo, diz a Ministra da Presidência, vai avaliar um conjunto de questões que vão ser respondidas e que vão responsabilizar quer o indigitado, quer também o Primeiro-Ministro António Costa. Este é um instrumento interno ao próprio governo, responsabiliza naturalmente o indigitado perante o primeiro-ministro e naturalmente o primeiro-ministro porque é o responsável pelas escolhas políticas que apresenta ao Presidente da República e, portanto, essa é a responsabilidade que aqui está em causa. É um modelo misto que tem uma dimensão de compromisso de honra, mas também tem uma dimensão de recolha de informação.